Obá Kossô, o programa que pulsa no ritmo da ancestralidade africana. Obá Kossô está no ar para falar sobre os direitos humanos e cultura dos povos tradicionais de terreiro. Nesse xirê radiofônico, a musicalidade e os direitos das comunidades tradicionais de terreiro serão porta-vozes do nosso programa. O programa Obá Kossô é uma produção da sociedade civil e tem apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frei Caneca FM. Ouvintes da Rádio Frei Caneca FM 101.5. Sou Angela Borges, feminista negra na luta contra o racismo. Estaremos juntos nessa gira de ideias que é o Obá Kossô. Boa tarde, querido ouvinte. Eu sou Jaqueline Martins e junto com vocês também irei dançar esse xirê radiofônico que é o Obá Kossô. É isso, Jaque. Hoje vamos dedicar nosso programa para a mãe das águas doces, Oxum. Ora, iê, Oxum. E vamos conversar sobre Oxum e direitos reprodutivos para mulheres negras. Há um ditado malinês que diz: tudo que somos e tudo que temos devemos somente uma vez ao nosso pai, mas duas vezes à nossa mãe. Esse ditado é citado no livro O Menino Fula, do escritor malinês Rampateba. A pesquisadora nigeriana Oyaronke Oyafunmi traz alguns dos seus escritos, partes das narrativas pertencentes a Ifá, que na tradução do professor Onflô diz o seguinte: damos o conhecimento para a fêmea, a nossa Iá que encarna o conhecimento. Nós chamamos o conhecimento de Oxum, nossa Iá que encarna o conhecimento. Nós submetamos a Iá, Iá que nos deu a luz, antes de nos tornarmos seres humanos. Nós submetamos a Iá, a fêmea deu a luz ao soberano, antes que o soberano se tornasse um Deus. E é nessa dimensão de Iá, de mãe, que vamos hoje conversar sobre Oxum, divindade africana, que entre vários outros aspectos é também ligada à procriação. Transforma a menstruação em fecundidade. Com a licença dada, a Goiá, saudamos ao Xum e a todos os úteros negros. Ora, eu. É menina, é menina, é Orum da mina. É menina, é menina, é Oxum da mina. É menina, é menina, é Orum da mina. É menina, é menina, é Oxum da mina. Ora e eu, vocês acabaram de ouvir a música Ponto de Oxum, do Treme Terra, do álbum Terreiro Urbano. Hoje temos uma convidada maravilhosa, nossa irmã, matri potente, nossa mais velha, Nina Fola, do Ilê Axé Iemanjá Omi Olodô, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Yanina. Sua bênção. Alô, ouvintes do programa Obacosu, Cabecile. Eu sou Nina Fola e para mim é um grande prazer estar aí sendo convidada pelo Coletivo Cabelaço para estar fazendo esse programa de hoje. Eu sou mãe da Areta e do Malik. Sou Egbon, da comunidade terreira Ilê Axé Iemanjá Omi Olodô, aqui de Porto Alegre. Sou cantora, percussionista da banda Afroentes. Sou a Tinuqué, um coletivo de mulher preta que estuda pensamento de mulheres negras. E sou socióloga, doutoranda em sociologia aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Falo diretamente de Porto Alegre. E a Nina, sua bênção. E nos deu o prazer de sua apresentação. E já quero aproveitar para perguntar à senhora, quem é Oxum? Qual a importância da preservação do culto a Oxum para o nosso povo? Então, Oxum. Oxum é toda a potência geradora do mundo. É muito interessante porque quando a gente fala coisas assim, a gente que é do axé, ou fico pensando para quem não é do axé, deve se tornar um pouco confuso, porque Exu também é a força geradora do mundo. Mas Oxum é a matripotência, né? Aquela potência de gerar mesmo, no sentido, aquele sentido uterino. E é tão incrível a cultura iorubana, ou as culturas de matrizes africanas, que todas elas têm esse pensamento, e isso não é um devir ou uma propriedade somente das mulheres, ou somente daquelas que têm útero fértil. Essa ideia de matripotência é uma ideia de poder de geração de vida. E por isso, acredito eu, que Oxum seja uma das orixás mais cultuadas no mundo, inclusive. Porque acredito que tenha sido Oxum o grande sustentáculo para que a cultura de matriz africana conseguisse manter a vida das pessoas negras em diáspora. Para a sociedade brasileira, então, fico pensando que Oxum, muito arquetipada nesse espectro de doçura e de beleza, tenha trazido altos níveis de autoestima, de segurança, de autoconfiança, principalmente para as mulheres negras, as quais eram, né, submetidas, como ainda somos, né, a grandes violências, né, inclusive violências contra o nosso corpo, violência contra a nossa estética, violência contra a nossa beleza. Beleza tão diferente da beleza ocidental e branca. E a Nina, estamos falando de Oxum, essa divindade ligada à fertilidade, à saúde uterina. Queria te provocar para a gente pensar nos desafios da maternidade para as mulheres negras. Tornar-se mãe para muitas mulheres negras, muitas vezes, é uma experiência marcada de muita dor, porque o racismo hierarquiza a reprodução e a maternidade. Como você percebe a relação entre mortalidade materna e o racismo? O racismo, tenho fortalecido essa ideia junto com as intelectuais negras que me antecederam. Teve um acirramento no processo de colonização. Mas esse processo de colonização das Américas, né, principalmente, ele não trouxe somente o racismo, né, ou não somente acirrou o racismo nas relações sociais. Ela constituiu o capitalismo e acirrou o patriarcado. Por que é importante falar disso? Porque quando a gente vai pensar as relações de mortalidade materna, de racismo, de fertilidade, de saúde uterina, ou direitos sexuais e reprodutivos das mulheres negras, tudo isso é relacionado a como se constitui mulher negra na diáspora. É como se constitui a negritude, a branquitude, por consequência. É como se constitui o corpo de mulher. Para que esse corpo preto de mulher ou corpo racializado tem serventia ou serviço social? E essas crianças, esses seres gerados por esse corpo, também têm o seu objetivo, já que, mesmo sendo corpo, mesmo sendo funcionalmente igual ao do branco, ele foi comercializado, ele foi coisa. E como a gente tem aí um movimento de vidas negras importam, essa afirmação é residual da coisificação do corpo negro. Então, o racismo ou violência no parto e mortalidade de mulheres negras e de crianças negras nessa relação, gravidez, nascimento e pós-nascimento, me parece que é apenas um resultado de todo esse esquema complexo que o racismo engendrou, né, para garantir essa hierarquização de pessoas, para garantir a menor valia do trabalho dessas mulheres e dessas pessoas, para garantir a violação, mesmo que a Carta de Direitos Humanos seja recente, mas para garantir a violação de direitos dessas pessoas que foram escravizadas e para expropriar mesmo a potência máxima desses corpos. Vamos para um breve intervalo e logo retornamos. Você está ouvindo o Obakoso, o programa que pulsa a ancestralidade africana e afro-indígena. Estamos de volta, querido ouvinte. O Obakoso de hoje está conversando sobre Oxum e justiça reprodutiva para as mulheres negras. E para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos aí a Nina Fola. Seja mais uma vez bem-vinda, sua benção, Nina. Estamos bem felizes aqui com a sua presença, com as contribuições e suas reflexões que você traz para a gente. Como estamos falando de Oxum, e Oxum se traduz também como essa saúde uterina e fertilidade, para olharmos para os direitos reprodutivos para as mulheres negras, como você percebe os desafios desse percurso gestacional para as mulheres negras, tendo em vista que estamos buscando uma justiça reprodutiva que nos conceda autonomia mas não apenas para termos o direito de não ter filhos, mas sobretudo para termos nossos filhos e mantermos eles vivos. O movimento de mulheres negras brasileiro, esse constituído depois da abertura política, principalmente na década de 70, ele é o grande pautador das políticas públicas relacionadas ao povo negro no Brasil. Obviamente, uma dessas pautas constituídas foi os direitos sexuais e reprodutivos. O que eu tenho pensado enquanto mulher de terreiro e pesquisadora sobre política é que, não como um erro, mas como um processo pós-colonial, de que o movimento se organizou a partir de parâmetros do poder vigente, portanto, partidos políticos, formação universitária, principalmente esses voltados da esquerda, formação política, institucional. E essas formações todas, naquele tempo, eram formatadas, engendradas e também tinha um manancial bibliográfico, teórico e metodológico nos paradigmas eurocêntricos, né? E então as mulheres negras militavam pelos direitos sexuais e reprodutivos a partir das pautas feministas. Feministas, quando eu falo assim, estou me referindo ao feminismo branco, esse que coloca a necessidade das mulheres terem igualdade de direitos, de oportunidade a homens. Quando a gente começa a se engendrar mais na perspectiva de mulheres negras, a gente vai ter que sair desse paradigma eurocentrado e partir para pensar a partir dos nossos pressupostos, haja vista que o motivo que as mulheres negras lutam não é o mesmo das mulheres brancas, até mesmo porque o trabalho, a gente veio nas mesmas condições, vamos dizer assim, dos homens, não é mesmo? A gente veio para trabalhar, como disse a Sojourner Truth, né? Eu capino e aro a terra, às vezes melhor do que muitos homens, e no processo escravocrata isso era dado. Então, pensar Oxum e direitos sexuais reprodutivos, os desafios nesse percurso, acho que a gente agora, nesses meus mais de 25 anos de militância negra no Brasil, há uma possibilidade de nós pensarmos por esse ponto de vista, por esse ponto de vista de matripotência, por esse ponto de vista de gestar pela e por a comunidade, de estar entrelaçadas nossos quilombos, sejam eles quilombos, territórios mesmo, sejam esses quilombos que a gente organiza nas cidades, como grupos políticos de pesquisa ou comunidades tradicionais, comunidades de terreiro. Então, e aí potencializar essa possibilidade de como, né, e a liberdade, a independência de gerar filhos, né? Saindo desse esquema opressor e subalterno, né? Das violências sexuais, né? das atividades sexuais precoces, né? Enfim, é bem complexo pensar Oxum, né? Filosoficamente Oxum e essa questão, mas fico pensando que somente sobre esse paradigma é que a gente vai conseguir que as políticas públicas realmente cheguem às mulheres negras. Oxum é rio, é água doce, condição indispensável para a existência da vida. Portanto, Oxum nos apresenta uma visão emancipadora, matripotente de ser mulher. Para a senhora, como podemos traduzir no cotidiano das mulheres negras essa força de ser, ser Iá em Oxum? Quando a gente se pensa cosmológico, a gente se pensa rio, a gente se pensa existência, a gente se pensa axé, né? E quando a gente se pensa assim, quando a gente se pensa em relação a outros seres do universo, a gente se pensa livre, né? A gente pode se pensar potente dentro do universo. E eu acho que essa é a grande magia negra que a gente tem que recuperar. Né? A magia negra mesmo é essa, de olhar as opressões e perceber, mesmo assim, eu tenho potência com Oxum, eu tenho potência. Porque somente assim a gente pode promover vida e sonhos em nossa comunidade, que é tão vilipendiada, tão machucada, tão violentada. Então fico pensando, né, como Oxum nos apresenta uma visão emancipadora, matripotente de ser mulher. Porque é isso, né? É estar em conexão com ela a todo o momento. E no cotidiano, né, essa mulher, essa força Oxum, ela tem nos dado, principalmente para nós mulheres privilegiadas que estamos aí numa condição de poder dominar, né, e tratar e estabelecer uma relação racional e emocional com o nosso corpo, né? Para nós é muito fácil caracterizar a força de Oxum no nosso cotidiano. Quando eu vejo a pergunta, né, como podemos traduzir no cotidiano das mulheres negras essa força de Iá em Oxum, eu fico pensando na Carolina Maria de Jesus, no quarto de despejo, quando ela tem que sair para buscar os centavos e dar comida àqueles filhos, né? A Carolina poderia ter utilizado o suicídio, a Carolina poderia ter usado a prostituição, a Carolina poderia ter botado os filhos num orfanato para serem cuidados, mas Carolina resolveu dar conta desse legado e insistir incansavelmente nesse processo. Ela não visualizava o sucesso com a escrita, mas ela desaguava ali as suas dores e os seus dissabores. Então, acho que cada uma de nós tem o seu rio, e o rio tudo leva. E se quisera nós, pudéssemos todas nós fazer reflexões sobre nossas vidas, fazer conexões com as nossas ancestralidades, as imaterialidades do mundo, e fazer conexões com as consciências que a gente vai adquirindo para que Oxum pudesse, né, passar e lavar essas agruras. Então, as mulheres negras precisam estar juntas, precisam estar se olhando, precisam estar se cuidando, precisam estar se apoiando, não com esse amor romântico incondicional que o Ocidente nos põe, mas com esse amor filial mesmo, e produzir esse rio. Não tem como a gente pensar a possibilidade de escape de uma mulher que vive como a Carolina de Jesus, que há tantas ainda nesse Brasil, se não pensarmos isso através de uma política entre as mulheres, uma política de espelho, né? Aí não falo do rio, mas falo do espelho, né? Em que a gente possa se atender, se resgatar, se preservar da forma mais potente, que é da humanidade, da matripotência, que são as mulheres negras. Então, queria reiterar o meu agradecimento, dizer que esse assunto é um assunto necessário, pertinente e obrigatório para nós, mulheres pretas, mulheres de axé, mulheres de terreiros, mulheres de matrizes africanas, afro-brasileiras, nesse Brasil, que a gente tenha mais e mais espaço para falar sobre isso, para tomar posse desse conhecimento perdido, né, desse conhecimento que foi violentado e dizimado em algumas das nossas comunidades. E queria dizer que se curtiu a minha fala, né, me siga nas redes sociais, Nina Fola, canal do YouTube, Facebook, Instagram, é possível de me achar. E vamos juntas, seremos muito mais fortes. Axé. Axé, minha irmã Nina. Queria muito te agradecer mais uma vez as reflexões, as provocações que tu traz pra gente. Pedir sua bênção, dizer que estou muito feliz, muito grata por sua reflexão, por sua presença, pela disponibilidade. Somos juntas, nossos elos bio-afro-ancestrálico, para seguirmos nessa travessia. É isso, pessoal. Estamos chegando no fim de mais um Obacossô. Quero mais uma vez agradecer a companhia e a parceria da Rádio Comunitária Conchego, nossa parceira sempre na guerrilha. Quero agradecer a você, ouvinte, a você que está aí nos ouvindo, pela companhia nessa tarde de sábado. Que Oxum nos dê caminho matripotente de liberdade. Você ouviu o Obacossô? Quer saber mais sobre o programa? Procure nas redes sociais por Programa Obacossô. Na próxima semana estaremos de volta. O programa Obacossô é uma produção da sociedade civil e tem apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frei Caneca FM.